André Cedeiras, o moral de Bicoara. Você podia ter caprichado menos um beijo. Devia ter pegado leve na hora de amar. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tá onde tá. Chama! Eu dei pra você tudo. Pra dar do que adiantou nada. Você só queria brincar. Vai! Sim! Eu não consegui dormir. Não é cafeína, é culpa da morena. No beijo da morena. Sim! Na balada eu zera. Não faltou esquema, é culpa da morena. Do beijo da morena. Manja, papai. E que isso vem cá, o solinho. Laredão do Zé, doutora roubador. O fiel machador. Você podia ter caprichado menos um beijo. Chama. Devia ter pegado leve na hora de amar. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tá onde tá. Eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar. E do que adiantou nada, você só queria brincar. Não faltou esquema, é culpa da...